obrigado, estou para o Jazz Cigano, espero que vocês gostem. Muito obrigado por estar aqui todo mundo. Pessoal, estamos aqui só organizando o som, galera ainda na correria, o Manuel, Ana e João. Tá saindo aí, filho? Rádio Livre Capivara. Isso aqui é a virada radiofônica 2013. Vamos agora para a última banda aí do Manoucheria. Obrigado, galera. da Radiofônica 2013 aí, agradecer a todo mundo, o pessoal da rádio, valeu aí, Jonas, Manuel no som, galera do bar aí, ó, o Caverna, Canibal, salve, salve, irmão. Valeu, valeu. Thank you. Thank you. começando, a gente não tem muita música, assim, sabe? Então já tá meio que acabando. A gente vai repetir algumas coisas, assim. A gente vai repetir de novo, tudo de novo, tá bom? Obrigado, muito obrigado. Tenham paciência com a gente. Valeu. Solta o som, rádio!